Miami 1. 400. Trip 5400, boa tarde, ingressa via Alfa, táxi lento, mantenha a posição antes da taxiway Juliette, por gentileza. Via Alfa, táxi lento, antes da Juliette 5400. Afirmativo, portão previsto é 01, ocupado por um Boeing da Gol, que acaba de solicitar o pushback acionamento, ok? Cliente. TAM 3566, pronto para cópia. Nossa escuta, prossiga. TAM 3566, Salvador Aracaju, autorizado nível 190, decolagem no zero, primeira curva à esquerda. Perfil de saída, Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 5510 no transponder, 1198 é o controle. TAM 3566. Autorizado nível 190 para Aracaju, decola 190 com curva à esquerda, Puca, Jamu, após Jamu, DCT Aracaju, transponda 5510, controle Salvador 199.8, TAM 3566. Protegimento correto, posição no 1, é posto quando pronto, pressionamento push. Porta pronto, 3566. Poderia confirmar a aerovia para o 3566, Golf 677? Negativo, após Jamo, já em coordenado com o controle Centro Recife, ok? Vai voar direto Aracaju, não chega nem a interceptar nenhuma aerovia, não. Ok, grato, 3566. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3661, mantendo a proeza da colagem. TAM 3661, voe coral da presente, contato radar na decolagem, submantém o nível 140, livre da restrição. Direto coral, nível 140, 3661. 8.95, altimeter 1013. The frequency correct is 118.95. Roger. Na com o controle Ilhéu, pro da posição Isuda ou Yukov. Yukov ou confirme a outra posição? Isuda. É na chegada lá de Ilhéu, mas tá. TAM 3661, voe e o COV da presente. E o COV agradece, meu ano. Tô com o Golf 5400. O 924 é o solo? 924 na escuta. Lembra da trip que vai ingressar à sua frente aí via Índia? Por o 01, você não vai interferir no seu pushback não, ok? Afirmativo então, via Índia, vai prosseguir o trip, 924. Quanto final bata o hotel do Luciano? Bate solo controlado. Calma. Ok, gente, considera seu solo ao 04, livrando frequência, boa tarde. Graças, boa tarde. 1780 após o TAP, Serra Vitor 369, desça e mantenha 2500 pés, o ajuste 10 no 3. Ok, 2500, 10 no 3, o gol 1780. Instalador, Alfa Vitor Juliette, ingressando no corredor instalado. Alfa Vitor Juliette, voe para a rotatória, reporte rotatória. Passarada, rotatória. Aqui do Delta, pronto para a cópia. Se Check Leandro Salvador Porto Seguro, autorizado nível 260, decolagem da 197, primeira curva direita, prefira saída da El Leida, após Leida, direto Porto Seguro. 5535 no transponder, o controle em 1 no 9 decimal 8, Sierra Kilo Delta. America 9753 calling point. 9753. Clear line up and take off. Runway 10, wind 100 degrees, 14 knots. Landing up, Line America 97. Line up and take off, 9753. 9753 after take off, maintain ready until 3000 feet, okay? Sim, 1 no 8, décimo 9, 5, Angadabata, confirmando. Paulo Salvador, 1924, pronto para o táxi, 191 a bordo, autonomia 2 horas e 20, alterna Salvador. Sim, 3000 feet, after turn right and the dial departure, lead the transition. Ok, well. That's right. Agora 1013 vai prosseguir pro ponto de espera no 0 lá 1895924. Solo, gol 394 na tua estacionamento. Bruno 39405 é o portão, tá livre, é por táxi. Cuidado para táxi 394. Solo, TAN 3566 pro espera estacionamento, posição no 1. TAN 3566-11 é o portão, tá livre, é por táxi. É por táxi, 66. Tá, passador, gol 1600. Para a autorização de prazo, está 90. Sente com o número 00, Natal 370, 90, confere agora de cópia. Paulo Golo 333, boa tarde. Com a informação, November. Estimativo Golo 333, Congonhas 360, guarda de cópia número 2. Sente, aguarda o nosso 333. Nossa, boa, autorizado o assinamento, reporte para o táxi. Reportado no farol de Itapuã. Gente, reportará no farol de Itapuã, Olímpio 03, a mil pés. O gol no 780 passou Serra Vitor 369. Está autorizado o LS, né? Autorizado LS Whisky. Livre LS Whisky, gol no 780. Reporte passando Serra Vitor 366, no 780. Reportaremos, gol no 780. Papatango, Romeu Papatango, passou bom no 050. Romeu Papatango, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0, no 3, na Prodipelo. Prodipelo, descendo para 4 mil pés para o Romeu Papatango. São 3661, sube e mantém o nível 180, chame agora Centro Recife, 125.1, alterna no 33.25. 25, 1-3325, obrigado, boa tarde. Boa. Correto, Gundo 600, reporte quando pronto para acionamento, push. Está pronto para acionamento push, na posição 02, volume 600. 02, reposte quando pronto para acionamento. Qual é? Eu vou responder. Reposte quando pronto para o táxi. Ok, autorizado, vai reportar para o táxi, volume 600. E ano push pega acionamento. Voo no 333, Congonhas 360, pronto para cópia. Pronto para cópia. Voo no 333, Salvador Congonhas, autorizado nível 360, decolagem da 10, primeira curva direita. Descida saída da El Leida, após Leida, direto posição Bridge. Bravo Romeo, India Delta Echo, onde intercepta a rota Pesulu 16. 5514 no transponder, o controle em 1 no 9.8, voo no 333. Autorizado 360 para São Paulo Congonhas. Decola da 10, curva pela direita, perfil da El, Leda, após Leda, voa Bridge, 5514-198 é o controle. Sente, a primeira aerovia, Pesulu no meio, confirmando, gol no 333. Pesulu no meio, no 333. Correto, após quando pronto, para acionamento push. Reportará. Devido a tráfego na final da 10. 03 está se aproximando do farol de Itapuã, realizando da presente 3B0 pela esquerda, mantendo mil pés. 2 milhas para o Serra Vitor 372, o gol no 780. Zona 780, complete aproximação e chame a torre, no 8 decimal 95. 1895, 1780. Solo Gol no 394, pronto para o táxi, 190 a bordo, 3 horas e 43, Campinas. Salvador, boa tarde, Xanemia 315. Xanemia 315, por gentileza, mantenha a escuta. A escuta. Gol no 394, confirmando, 190, Campinas, 343. Afirmo. Gol no 394, tem táxi autorizado via Juliette, Alfa, no ponto de espera, quando pronto, chama a torre em 1, no 8 decimal 95, o altímetro no 0, no 3, gol no 394. Juliette, Alfa, ponto de espera, 395, 394, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, o gol 1780 passou Serra Vitor 372. 1780, boa, tráfico avistado, tem autorizado pouso, pista no 0, vento 1 centena no 4 nós, ajuste padrão. Ok, livre pouso na 10, gol no 780. Alfa Vitor Juliette. Usado, subir, mantém o nível 350. Pouso Leda, voa direto, posição BDF, Bravo India Delta Eco Victor. 5527 no transponder, 198 é o controle, Oxenemia 305. Eu só perdi o transponder, 55? 27, 5527. Ok, então estou autorizado, para Guarulhos, nível 360, opera 50, decola 10, curva direita, da El Linda, direto BDEV, 5527 e 119,8. Correto, após quando pronto para acionamento, curso 09 ao portal. Chama lá, obrigado. O 3566 para o táxi, está com 132 a bordo, alterando o Recife, 3 horas de autonomia. 3 de autonomia? 3 horas de autonomia. 3566, táxi livre inicialmente, Cogina. Táxi Juliette Alfa, deu ponto esperado no 0. Vamos lá, 286, o altímetro no 0, 13. Juliette Alfa, até o ponto esperado no 0. Quando lá? 186, com a torre, o 3566. Só corrigindo, a frequência agora é 10895, ok? 1 no 8 decimal 95 da torre. 1895, grato, 3566. Página 394, ponto de espera, 1-0, pronto. Ponto 394, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Guarda. Gente, aguarde para ingresso e decolagem, serra aqui no Delta. O Lips 03, pode encurtar na medida do possível, quem informa Lips está livre. 03, gente. And maintain 3,000 feet, altimeter 1013. Maintain present heritage 3,003 and limited by the localized course 210. Romeu Papatango, desça para 2.000 pés o ajuste na 03, voe para a duna da presente. Papatango, copiou o controle? Irmão. Sente, aguarde para o táxi, voo no 600, puxa, utiliza. Aguardando. 780, no solo 14, livrar direito, no 21, no décimo 9. Papatango, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A240, o limite é o QD Mike, o limite é o localizador. Romeu Papatango, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Gente, então, para o A240, limite é o localizador, descendo para 3.000 pés o Romeu Papatango. Oceané 6210, disregard the last information, fly Duna position, and... increase your speed to 240 knots. Do you have conditions? No, ma'am, not anymore. Because to maintain 180, I had to put flap. And I can do 200 if you want. Roger. Increase your speed to 210 knots or to 20 knots and descend and maintain 2,000 feet. Altimeter 1013. Clear the final approach. Electric hay runway 10. Report steps to the localizer course. Flying Duna position. 200, direct to Duna for Electric Protocol, you will establish. Fly 9753, climb and maintain flight level, and call now, receive center 125, decimal 1, if unable 132, decimal 25. Fly 9753, understand we are climbing to 280 and we switch to Recife 125 decimal 1, if unable 123 decimal 25. That's right, fly 9753. Roger. Ok, o 3566 vai dar passagem ao tráfego da Gol. Muito grato, no máximo uns 2 minutos a mais ele espera no ponto de espera, não temos nenhum tráfego na aproximação agora. Graças, 3566. Gol 600, via Índia, segue o banco da companhia como número 2, no ponto de espera, 608-6013, no altímetro, no 0, no 3. Vai iniciar o táxi, via Índia, para o ponto de espera, aqui no banco da companhia, no ponto de espera, 119-95, ajuste é 1003, gol 1600. Só corrigindo a frequência, 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, gol 600. Guilherme. Através de Veracruz, Gente, Vitor e Juliette, mantendo 1.500 pés em condições visuais. Reporte Paribe, Vitor e Juliette. Para Paribe, Júlio. Calibrando à direita, vai prosseguir o táxi na sua escuta e reportará na Delta para cruzamento da pista 1-0, Olimpo 03. Ono 394, pista livre autorizada a decolagem, vento 1 centeno no 4 nós. Autorizada a decolagem, ono 0, voo 394. 5, limite é o QD Mike, 1 no 0 de cima. Deslizando para 1040, 1013 no ajuste, recebido para 1809, proa 0115, recebido pela radial 1110, azul 4, 1116. Romeu Papatango, voe da Presente Simbra. Presente Simbra, Romeu Papatango. Uno 394, decola os 19, controle 119, decimal 8. 98, gol 1394, boa tarde. Boa. Cerc no Delta, ali mantém pista 17. Ali mantém 17, Alfa Vitor Juliette, no solo aos 19, autorizado backtrack, reporte pista livre, atenta aeronave ingressando, cabeceira 17, é um Phenom. Olimpo 03, autorizado cruzamento da pista 10 de imediato. Cruza de imediato, a pista 10, Olimpo 03. O 340? Tá bom, 34 pra gente. Pronto, cópia? Assina, amor. 5401 no da Trip Salvador Porto Seguro, 340 é o nível autorizado, decolagem da 1-0, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto Porto Seguro. 5540 no transponder, o controle em 1 no 9 decimal 8, 1098, Trip 5401. 340 decola da 10, curva direita após da El Leda, 5540 transponder, 1098, controle 5401. Confirma apenas o transponder. 5540? Correto, depois quando o ponto de pressionamento e puxa, o Trip 5401 no... se encontra no PA3? Ah, tá no box 1, senhor. Ah, sim, mantive a Embraer no posição 01, sente. Obrigado. Reportamento estabilizado, Romeu Papatango. Romeu Papatango tem condições de manter velocidade até Simbra? Sim, 120, Romeu Papatango. Gente. Frequência. Voando 600, decola os 21 no controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde. Boa. Shannon 6210, clear to land runway 10, wind 100 degrees on 4 knots. Beautiful land runway 10, 6210. Voo 9600, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizada, submantenha o nível 370. Ok, está aí na PUCA, subindo 370, 600. Serra Kilo Delta, torre. Após a passagem do tráfego Air Bus da Oxené final, pisto no zero, está autorizada a decolagem pisto no 7, vento 1 centeno no 4 nós. O 3566, após a passagem do tráfego Air Bus da Oxené final, pisto no zero, a linha mantém pisto no zero. Após a Oxené, a linha mantém 3566, pisto no zero. 70 nós, desce para 2000 pés, o ajuste na 0 no 3. Reporta estabilizado no ILS, XR da pista na 0. Gente, para de Duna, descendo para 2000 pés, o ILS, XR, atualizado pelo controle no 6. Lima Papa Mike, reporte Pituaçu. Trip 5, 267 para pushback acionamento. Trip 5, 267, 43 autorizado, é por táxi. Trap táxi autorizado, pushback acionamento, trip. 9. Serra Kilo Delta decola 23, controle 119, decimal 8. 198, Kilo Delta. Torre Salvador, muito boa tarde, eu vou ver o Papatango na final. O meu Papatango, boa, intenção de pouso no 7 ou no 0? 1 no 0, trem de pouso, travado em estado. Sim, sim, de completa aproximação, informa ali pista livre, a bosta para iniciar a corrida e decolagem, vento 1 acetendo no 4 nós, ajuste no 0 no 3. Tá 3566, pista livre autorizada, decolagem, vento 1 centena no 4 nós. Decolagem 1 novembro, 3566. Quem? Approved by Alpha Juliet 2106. Alpha Juliet 2106, Chanel 6210. Controle Salvador, Papa, Serra Kilo Delta. Papa, Serra Kilo Delta, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, se mantém o nível 260. 260 na frente da El, Leda, Kilo Delta. Salvador, boa tarde, Oxané 6312. Confirmando? Oxané 6312, autorização Recife na sua escuta. Seria... eu não tenho esse tráfego, 6312. É 6142, corrigindo, desculpe. Afirmativo, Oxané 6142, Salvador Recife, mais um minuto cópia, ok? Novembro e confere, 350, mais um minuto cópia. Ok, obrigado. Solo Gol 1333 para puxa acionamento, posição 10. Gol 1333, posição 10, está livre, é por táxi. Livre, para por táxi, Gol 1333. Oxané 6142, copia? Copia. Xenem 142, Salvador Recife, autorizado nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem dono zero, primeira curva esquerda. Perfil da saída Puca, transição Caju 5541 no transponder, o controle 109.8, Xenem 142. 350, Upper Whisky 58 para Recife, curva esquerda, Puca, Caju 5541, 198, senhor. Cotejamento correto, 07 ao portão, reposto quando pronto, pressionamento post. Afirmativo. Kilo Romeo Oscar, Muro de São Paulo. Formação em curso é novembro, é mil pés. 9895, azul 4196. Kilo Romeo Oscar, Salvador, Muro de São Paulo. Decolagem pista 17, primeira curva direita, mil pés. Sai restrito no corredor axé até a liberação do controle. 0153 no transponder, 109.8 ao controle. Kilo Romeo Oscar. Boa tarde, azul 4116. Tá a 3 milhas do externo, desova a pista. Boa tarde, número 2 para posto, tráfego para 7 está na curtíssima final cênica, informarei pista livre, é um Papa 28 alfa corrigindo, o vento é de 90 com número 12, ajuste no 0 no 3, 4 1 no 6. 7 no 0 no 3 no ajuste, vai guardar, pista livre 4 1 no 6. Aqui no Romeu, escala parte 5, 3 lado de sonamento, reporte para o táxi. P5 267 para táxi com 87 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alternando Uberlândia. Confirme o destino, corrigindo alternativa. É, alternativa é Uberlândia, Serra Brava, Uniforme, Lima, e o destino é Confins. Afirmativo com Uberlândia alternado, trip 5267, via Juliette Alfa, no ponto de espera chama 2895, o altímetro no 0 no 3, bom voo. Ok, obrigado, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Prossiga, Juliette de Zulu. Juliette de Zulu, procedente Cairu, acionado 0162, está com 07 a bordo, passando 0 cruz. Gente, mantendo 1.500 pés e condições visuais, reporte Paris. O Boeing está presente, descer para mim, voar direto à rotatória. Negativo, Juliette em Jesulu, mantendo 1.500 pés e condições visuais e voe para Paris. Sim, voando Paris, reportar a Paris. A rotatória, visual qual do 7, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, chame a torre na noite, decimal 95. 718.95, grato, até a próxima, Júlio. Vento 1 centena no 619, ajuste no 0 no 3, sem interferir com o eixo da pista no 7, Lima Papa Mike. Sem interferir com a 17, vai direto no 45 BTL, Lima Papa Mike. Azul 41 no 6, pista livre autorizado, pouso, vento 1 centena no 619. Gente, livre pouso, azul 41 no 6. Tô em Salvador, Papatango Vitorino de Juliette. Salvador, muito bom dia, é o Papatango Romeu Papatango, livrou na Delta. Escuta, para bate-bate. Afirmativo, meu patrão ingressa via Alfa, mantém a posição antes da taxa Juliette. Via Alfa, manterá antes da posição da taxa Juliette, o papai está com o aí, boa tarde, trip 5267. Trip 5267, boa tarde, após a passagem do Embraer 90, curtíssima final da Azul, a Lima mantém pista no zero. Após a passagem do Embraer, a Lima mantém o trip 5267 da trip. A curta final da 97, Vitorinho de Juliette. Vitrine Juliette, enche no 7 livre, é autorizado pouso, vento 1 centena no 612 é nosso. Informo, temos um helicóptero Robson 44 que vai prosseguir direto para o pátio 5 sem interferir com o enche no 7. Ciente, livre pouso 1 7, ciente do Robson, Júlio. 4 horas e 12, alternando Galeão. Galeão, 4 e 12, o POB? 195. No 612. Oriente, Golno 333. Táxi autorizado via Pátio, Juliette, Alfa, no ponto de espera chama Torre 10895, altímetro 1013. Até o ponto de espera, minha escuta, bom voo. Autorizado via Pátio, Juliette, Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 118, decimal 5. Trip 5489, pronto para o estacionamento. Trip 5489, Pátio 3, está livre, é ponto táxi. Espera táxi. O Golno 333 corrigindo a frequência da Torre, ok? 1 no 8.